Boa tarde, ouvintes da Rádio Com FM 104.5. Estamos mais uma vez no ar aqui no estúdio da Galeria Antunes Maciel, no centro de Pelotas, com o programa Nós Nós Outros, um programa de rádio que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, do Bacharelado em Antropologia, que é levado a cabo por docentes do Bacharelado em Antropologia e também por discentes do Bacharelado em Antropologia. Hoje aqui no estúdio nós temos vários convidados, na mesa de áudio está aqui o Anderson Neres, que é nosso discente. Eu que vou apresentar o programa para vocês, vou fazer a mediação no debate de hoje, o professor Rafael Cortelletti. E os convidados de hoje, que vão tratar do tema que no último mês já são 6 programas, né? 7 programas com a temática central sobre as águas e o programa de hoje tratando especificamente dos banhados e a vida, né? A preservação e a gestão ambiental das áreas alagadas de Pelotas. Para falar sobre esse assunto e tudo que envolve os banhados e a preservação e a gestão ambiental de Pelotas, a gente convidou para a conversa hoje 3 especialistas do assunto que já estão há bastante tempo lidando com essa temática aqui na região. E são eles, né, o professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia, professor Rafael Milheira, que é arqueólogo, meu colega de departamento. A gente já se conhece há algum tempo, na verdade, né? Também junto conosco aqui o Luciano Soares, que é analista ambiental da SEMA, é chefe da Reserva Biológica do Mato Grande. Tive um grande prazer de conhecer e trabalhar com ele no ano passado. E também hoje conosco o professor do curso de gestão ambiental, Giovanni Natigal. Bem, a questão dos banhados, ela é muito presente em Pelotas, né? Eu não nasci em Pelotas, acredito que vocês três sejam nascidos aqui em Pelotas, né? Eu moro aqui em Pelotas faz 2 anos e meio e é muito marcante para quem não é da cidade chegar aqui e chegar na rodoviária e ver todas essas áreas alagadas ao redor da rodoviária. E ver que os banhados são uma marca muito forte da paisagem. E não só da paisagem rural da região, mas também da paisagem urbana, né? Existe um banhado, eu diria, para cada habitante de Pelotas, né? E alguns deles são bem tratados, outros não são tão bem tratados, né? Uma das áreas que... E aí vocês são as pessoas indicadas para falar sobre isso, que tem chamado muita atenção do movimento ambientalista, é a área do Pontal da Barra, né? Nós vamos falar dessa área hoje aqui, acho que não só dela, mas ela é uma das áreas que nos últimos anos tem movimentado muitas pessoas no sentido de preservar ela. Essa área já foi, vamos dizer assim, alvo de uma série de tentativas de empreendimentos e, ao que me parece, vocês vão nos contar melhor isso, hoje ela é pauta da criação de uma unidade de conservação, né? Que pegaria toda a margem da Laguna dos Patos e parte da área da beira do Canal de São Gonçalo, né? Então, eu gostaria que vocês começassem a contar um pouco da história, né, dessa luta pela preservação desses banhados, em especial, né, da área do Pontal da Barra, mas não só lá. E aí a gente vai conversando e vai trocando ideias sobre essa questão que é tão marcante na paisagem pelotense, né? Não sei quem gostaria de começar falando, Giovanni ou... Acho que o Giovanni tem mais propriedade, eu acho. Pode ser então, Giovanni, fica à vontade. Bom, pessoal, a questão do Pontal da Barra, em grande parte, ela já é conhecida boa parte da população, embora tenha pessoas que realmente não conheçam, tenham ficado alienadas da situação, ou confundam o Pontal da Barra com outras áreas de banhado. Mas o Pontal da Barra é muito simples de localizar com isso, né, falou agora, é a junção do Canal São Gonçalo com a Laguna dos Patos. A partir daquele ponto ali se espalha uma grande área de banhados, e essa área de banhados chama bastante atenção, né, para quem trafega por ali, mas ela não inclui só banhados, né, ela inclui algumas áreas de mata, uma área de dunas bastante grande, né, com mais de 100 hectares, e em cima dessa área de dunas tem duas grandes manchas de mata, né, de floresta bem desenvolvida também, que tem uma, uma biodiversidade associada bem rica. Então, é um, o Pontal da Barra é um complexo que envolve principalmente banhados, campos inundáveis, né, alguns campos mais secos, campos de dunas, esses sim nunca são inundáveis, né, ficam acima de 10 metros de altitude, as próprias dunas, e aí matas, né, uma variedade de matas, matas de dunas, matas de cordões arenosos baixos, matas de banhado, mata palustre, é, tanto na beira do canal São Gonçalo quanto nos banhados internos. É uma área bastante complexa e é uma área que a utilização dela, né, termos pré-históricos, eu não vou comentar, que eu acho uma especialidade de vocês, né, do professor Rafael Mulher, do professor Rafael Cortelletti, e que vocês dominam bem, mas do ponto de vista humano recente, né, no período em que a gente se encontra, se destaca a questão, a primeira questão é a utilização como área de engorda de gado, e depois como área de expansão urbana. Então, no período que foi usado para pecuária, a conservação se manteve, né, relativamente equilibrada, porque o uso do gado não chega a ser muito impactante, ele só impacta o pasto, né, em algum pisoteio. Mas lá pela década de 40 começou a haver as tentativas de os primeiros acampamentos da população para aproveitar a praia. E a partir daí começou um crescente, né? O pessoal que conhece essa história fala que houve um crescente de utilização. Começaram as famílias querendo veranear, daqui a pouco alguém, lá pela década de 50, alguém falou em comprar um terreno da família Assunção, né, que eram os proprietários, né, os Assunção. E aí começou a ideia do loteamento. Aí surgiu na família, essa foi na família Assunção, a ideia de um loteamento, né, e aí de fato foi implementada a partir da década de 50, e aí começou a urbanização. Claro que no início essa urbanização, ela em grande parte driblou os banhados. Só que aí, com o tempo, vem a especulação imobiliária, o pessoal adquire área de banhado, depois quer usar aquilo, né, para lotear, e aí começaram a se proliferar os loteamentos que começaram a gerar impacto nos banhados, né? E aí culminou com essa ocupação do Valverde, na década de 70, minha família, meu pai e minha mãe tem casa ali, eu me criei ali, e aí com 4 ou 5 anos eu me lembro de ver os caminhões passando com a areia das dunas, levando para os fundos da minha casa onde começava o banhado. Então, a partir da década de 70, a gente tem testemunho, eu fui testemunho visual dos caminhões despejando areia das dunas do Laranjal em cima do banhado. Era um banhado profundo, grande, assim, volumoso, né, com bastante água. E aí foi aterrado cerca de 27%. A gente fez um cálculo ano passado com uma turma de alunos que foi lá, e aí eram 140 hectares o total do banhado, né, e aí 39 foram aterrados ou no Novo Valverde, ou então no Pontal da Barra, no loteamento atual, né? Então isso foi a área que se perdeu de banhado do Pontal ali. 39 hectares, quase 40, dos originais 140 hectares. Então, o que a gente vê hoje, a tentativa ainda de continuar aumentando essa área urbana, ainda está latejando, ainda está... É nessa mesma época que se faz a estrada que vai até o Pontal, onde tem a Vila dos Pescadores agora. E... A história da estrada especificamente eu não sei, mas eu me lembro de muito guri e da lei dela já ser bem consolidada, assim, do fim da década de 70. Né? E aí essa estrada, enfim, era meio por cima do areião da praia, não tinha grande infraestrutura. Depois acho que isso foi botando um saibro. Que hoje ela funciona como se fosse um dique, né, praia, né, do fluxo da água da lagoa para dentro do banhado, né? Só que aí é interessante porque esse efeito de dique já existia naturalmente. Vendo as imagens aéreas antigas, antes da ocupação urbana mais intensa, já existia, assim como existe do lado da Barra Falsa em Rio Grande, que é intacto, e a gente teve começando a fazer trabalho de campo lá na Barra Falsa, e aí tem uma língua de areia, assim, é o Pontal da Barra no original. O Pontal da Barra de Pelotas, o Pontal da Barra lá do município do Rio Grande, e às vezes tem uma faixa de areia grossa, igualzinha do Pontal, inclusive as mesmas espécies vegetais, e aí a faixa de areia é um dique natural para o banhado, que fica a retaguarda dessa linha de areia. Então, o dreno dele é natural, né? É lá por trás, lá pela própria Barra Falsa. Então, o Pontal da Barra, essa estrada ali, é simplesmente um albardão de areia que já existia naturalmente, né? Um dique natural. Claro que aí quando tu põe o saibro em cima, aumenta o efeito de barreira, né? Claro. Essa é uma tendência, né? A população, quando visualizando aquele caminho mais próximo, já, né? Mais facilitado, começou a usar, né? Teoricamente, né? É o que se pensa, né? Começou a usar e aí a prefeitura acabou melhorando a infraestrutura, então, né? Mas é o que se visualiza. Quando se tem já uma barreira natural, o homem utiliza aquele caminho, né? Os próprios animais fazendo. Isso ajuda já e ocupando o espaço, né? Então a estrada ela não seria um empecilho da dinâmica das águas, não de... Não. Agora, vendo lá do Rio Grande ali, tenho certeza disso. Já a imagem aérea histórica já mostrava que não. Que já estava lá, esse cordão de areia sempre teve lá. Eu conheci, eu tenho 45 anos, eu tinha 4 ou 5 anos as primeiras vezes que eu ia lá, eu lembro daquela cordão de areia ser exatamente como era. Está um pouquinho mais estreito, diferente um pouco em alguns pontos. Mas era essencialmente a mesma coisa, né? E isso está tá registrado em imagens aéreas. Também alguns relatos, né, históricos da década de 40. E o mesmo esquema do outro lado, do lado sul de São Gonçalo, Rio Grande, que apresenta a mesma situação, uma barreira natural, assim, uma linha de praia. Que é uma continuação da própria linha de praia do Laranjal, ali, mesma estrutura de praia, desde lá das Entrelinhas até ali. É que é um lado que não é urbanizado, né? A urbanização é que favorece essa invasão sobre o banhado, né? Uhum. O lado de Rio Grande, como se mantém mais natural, né? Mais com a criação, só eu acho que é o se mantém mais preservado nesse sentido, né? Essa urbanização que tu cita, que começa nos anos 50, é do Laranjal mesmo, da área que é chamada de Laranjal, lá na beira de praia. Começa no Santo Antônio, vem pro Valverde, e aí depois, na década de 80, já chega até o... Aliás, no fim da década de 70, ela já atinge o banhado, o grande banhado do Pontal da Barra. Aquilo que é a Avenida Rio Grande do Sul, para quem está indo à praia, à direita, então era praticamente tudo banhado. Ali, assim, diria que começava umas depressões, pequenos banhados. O banhado, efetivamente, o corpo principal do banhado, que parecia uma grande lagoa, assim, uma lagoa, um banhado, né, com alguns pontos de espelho d'água, assim, que lembram uma lagoa. Essa feição de banhado mais aberto, assim, banhado mais... consistente, com água visível, ela começava ali na altura daquele restaurante Taqui, ali, pizzaria, e arredores, ou seja, ali da rua da avenida, antiga Avenida Pará, né, que agora é Arthur Augusto Assunção, dali, ou seja, da rua da Igreja do Valverde, em direção ao Pontal. Ali era o início do grande maciço de água do banhado. Dali até o Santo Antônio era intermitente, existiam depressões com banhados e que eventualmente faziam contato com o banhado maior via cheias, né? Mas o corpo principal do banhado era mais ao sul mesmo. E tu que morou ali, Giovanni, desde de criança, aqueles eventos como nós tivemos aí, ó, uns anos atrás, de a lagoa avançar sobre aquelas áreas do Valverde, ocorreram, tem essa lembrança de algum momento disso? Sim, sim. Ou a influência dessa ocupação de parte do banhado hoje também tem parte disso? Olha, eu te diria que igual as últimas enchentes, eu não tinha visto tanto que a nossa casa ali, os meus pais ali no Laranjal, nunca tinha sido entrado água dentro de casa. Começou isso em 2001, coincidindo com o período mais intenso, assim, de ocupação, que começaram a fazer, digamos, aqueles diques dentro do próprio Pontal da Barra, né, do banhado do Pontal da Barra remanescente, que é aquelas estradas Paulo de Souza Loba e a outra, que agora é um dique, né, quando construíram aquilo, teve essa primeira grande enchente. Não quer dizer que seja relacionado a isso, mas pode ser. Mas antes disso, as enchentes, elas não chegavam... Num patamar tão alto. Elas eram... Já teve uma duradoura, que eu me lembro, 3 meses, mas ela não chegou a entrar na nossa casa. Ou seja, não atingiu uma lâmina d'água tão alta. Acho que é um somatório, né? Porque tem as áreas que estão sendo urbanizadas ao longo do Canal de São Gonçalo, né? Essas áreas que ficam mais próximas do centro da cidade, né? Que continuam sendo urbanizadas e que são áreas de absorção de água, né? Que é a várzea do São Gonçalo, não sei se posso chamar de banhado elas, mas são áreas que estão sendo urbanizadas e que estão sendo seladas, né? Então a infiltração diminui nessas áreas e acaba em algum lugar, né? É um movimento mais recente, né? O que a gente tinha nos anos 80, até o final dos anos 80, até final dos anos 90, vai. O processo de urbanização de Pelotas se dava mais para o lado do centro mesmo, e a Praia do Laranjal, ela foi urbanizada no bairro Valverde de Santo Antônio. Lá era o grande grosso, né, de urbanização da praia. Essa área intermediária entre centro e praia, ela era muito pouco urbanizada, né? A gente viu nos últimos 10, 15 anos um processo intenso, inclusive agora, de urbanização desse lado direito de quem vai para a praia, que envolve esses grandes condomínios, Largos de São Gonçalo, agora o Parque Una, o próprio Muarama, que já é um condomínio mais antigo, mas mesmo assim, né, eu diria que é um dos primeiros condomínios a serem construídos do lado direito de quem vai para a praia. Então a gente está vendo agora o impacto nessa área intermediária, que obviamente está afogando, digamos assim, cada vez mais essa margem esquerda do Canal São Gonçalo e especialmente Pontal da Barra. A duplicação da avenida, essa Ferreira Viana também, ela? Sim. Ela sim. Acontece em 2010, por aí, né? Eu lembro que tu comentou que não houve licenciamento arqueológico nela, né? Nada. Pelotas. A própria ocupação da várzea do Pelotas, né? Que também é um local de extravasamento de águas, né? Começa a ocupar a várzea do Pelotas e isso também sobrecarrega, né? Outros corpos de absorção de água. Isso é importante a gente comentar, porque geralmente qual é a opinião que se tem, que as pessoas em comum têm sobre banhado. De que banhado é um lugar sujo que só serve para criar mosquito e sapo, né? E ficar incomodando. Então ninguém quer ter um banhado atrás da sua casa ou perto da sua casa. Essa é a verdade, né? A gente tem que parar de tratar banhado como sujeira, como lugar ruim, lugar indesejado, e entender que o banhado faz parte de uma defesa social e urbana de um município de Pelotas, ou qualquer município onde esteja inserido, porque o problema não é o banhado, o problema é que a gente está destruindo ele. O problema somos nós, na verdade. O banhado é uma solução, um recurso que soluciona os nossos problemas. Eu queria comentar um pouco sobre o histórico, né, de defesa do Pontal. Eu acho que a gente pode fazer um intervalo, e acho que fala do histórico depois, né? Podemos colocar uma música nesse meio tempo. Eu escolhi uma música que de uma banda gaúcha, que é a banda Ultraman. E é uma música que fala de preservar várias coisas, inclusive as relações entre as pessoas, né? Que nesse momento no país a gente está vendo que tem muitas coisas de relações entre pessoas que não estão sendo preservadas, mas fala da preservação do ambiente natural, né? Então a gente pode ouvir Preserve da Ultraman. Vamos lá. Esse brilho, esse olhar. Preserve o que eu digo, pois não falo por falar. Preserve esse abraço, esse abraço carinhoso. Do jeito que eu acho, pode ser maravilhoso. Preserve tudo isso mais um pouco. Dá-me tudo aquilo que matar esse sufoco. Preserve esse aperto de mão, meu amigo, meu irmão. Se um irmão por mim perguntar, diga que eu vou estar pelo céu ou pelo mar. Vou por aí a procurar. Pelo céu ou pelo mar. Vou por aí a te encontrar. Aê! nosso verde, nosso ar, e também tudo aquilo que tiver de preservar. Preserve o que é mato nesse mundo grandioso, pois muito em breve eu acho poderá ser valioso. Conserve todo bicho, todo reino animal, só não conserve o lixo, pátria multinacional. Preserve esse aperto de mão, meu compadre, meu irmão. E se um irmão me perguntar, pode ser que eu possa estar ouvindo pelo céu ou pelo mar, ou por aí a procurar. Pelo céu ou pelo mar, ou por aí a te encontrar. Quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. As minas estão na rua, feira. Conexão fechando ideias. É o levante de quem cansou de ser tirada. Hoje sou eu que tô risada. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. A Start Studio é a solução completa para a sua empresa. Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto, no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online. Start Studio, finalizando a sua ideia. Os aposentados que continuam trabalhando não vão ter mais direito ao fundo de garantia. Se a reforma da Previdência for aprovada, os aposentados não vão ter mais o recolhimento mensal do fundo de garantia e não vão receber os 40% quando forem demitidos. A reforma só é boa para os juízes, políticos e militares. Vamos lutar contra a reforma da Previdência. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Então, ouvintes da Rádio Com, estamos de volta para mais um bloco do programa Nós Nós Outros. Estamos hoje aqui falando de banhados e gestão ambiental, preservação ambiental em Pelotas. Estou conosco aqui no estúdio o Rafael Milheira, o Luciano Soares e o Giovanni Natigalli, comentando sobre essas questões a respeito do cotidiano pelotense. No final do primeiro bloco, o Rafael estava começando a falar um pouco do histórico, né, da luta de preservação dessa área específica do Pontal da Barra. Então, se quiser contar para a gente como cresce essa luta, como acontece, né? Fica à vontade. A gente até estava comentando aqui no intervalo que a gente sempre corre atrás da máquina. Nós, especialmente quem trabalha nas áreas, diferentes áreas científicas, a gente sempre corre atrás da máquina essas políticas públicas que tendem a patrolar esses conceitos ambientais, né? E o histórico do Pontal da Barra não foge à regra. É exatamente dessa forma que ele aconteceu. Em 1994, então, é protocolado um projeto de ampliação ou construção do que viria a ser um loteamento do Pontal da Barra. Uma parte desse loteamento foi construída, as pessoas moram lá e de lá não vão sair, obviamente. Esse não é o ponto do processo da luta em defesa do Pontal da Barra. O bairro Valverde está instituído e lá vai ficar. Né? Da mesma forma que a Barra, a comunidade da Barra, de pescadores tradicionais que ocupam a ponta do Pontal da Barra, digamos assim, né? Mas tem uma grande faixa de terra e banhados, e albardões e matas, que foi, né, essa grande faixa de terra que ainda hoje a gente luta pela preservação, que lá em 1994 então foi protocolado um projeto para a construção desse espaço todo e criação de um bairro Valverde, bairro Pontal da Barra, desculpe, loteamento Pontal da Barra. Então houve já um primeiro movimento de um grupo de ambientalistas. Eu citaria aqui o Antônio Soler, que é uma pessoa que eu conheço bem e que está nos ouvindo aí, e que certamente seria uma pessoa que contribuiria muito para essa conversa aqui que a gente está tendo, que foi uma das pessoas que contribuiu muito pela discussão, né, para a defesa do Pontal da Barra naquele momento, anos 90, assim como ele e outros colegas então contribuíram muito pela defesa do Pontal naquele momento. Mas em questões de justiça, questões técnicas, né, hoje a gente tem muito mais informações científicas do que naquele momento, não foi possível barrar o processo do Pontal da Barra naquele momento. Então foi autorizado. A empresa que busca construir o loteamento Pontal da Barra chegou a ter todas as licenças ambientais instaladas, né? Licença prévia, licença de instalação, licença de operação, que significa que a empresa podia ter construído tudo. E por algum motivo que a gente não sabe, talvez falta de financiamento, falta de dinheiro naquele momento, final dos anos 90, não conseguiu construir e ficou o Pontal da Barra a ver navios, digamos assim, por sorte, né, durante um bom tempo. No início dos anos 2000, lá pela metade dos anos 2000, então a gente começou a fazer uma série de trabalhos de arqueologia. Eu, como estudante de arqueologia da Universidade de São Paulo e também de Pelotas, ligado ao Laboratório de Arqueologia da UFPEL, eu e outros colegas identificamos então o que a gente vai chamar hoje 18 serritos, 18 montículos de terra, que foram ocupados e construídos pelos índios Charrua Minuano há pelo menos 2.000, 2.500 anos antes do presente. Ou seja, o Pontal da Barra tem uma história de ocupação humana equilibrada com o ambiente, isso é importante dizer, porque hoje já houve algumas críticas, algumas besteiras ditas nesse sentido, de que a ocupação humana sempre esteve lá, sim. Uma ocupação humana indígena, absolutamente equilibrada com o meio ambiente, que nunca tendeu a destruir o meio ambiente como a gente faz hoje em dia. A gente identificou esses 18 serritos e, por protocolo, a gente sempre tenta identificar se naquelas áreas que a gente está trabalhando com arqueologia houveram estudos de impacto ambiental. Na medida que a gente fica sabendo que tem um projeto de urbanização, a gente quer saber o que aconteceu em termos legais. E, para minha surpresa, nunca houve um relatório, um laudo arqueológico da área. Né? A empresa tinha todas as licenças prévias de instalação e operação, sem nunca ter tido nenhuma peça arqueológica, nenhum laudo arqueológico que contemplasse essas licenças. Então, essas licenças estavam completamente ilegais. Foi feita uma denúncia ao IFAM, Ministério Público, né? E com isso eu vou descobrindo outros colegas, que a gente vai compor hoje o Movimento Ponto ao Vivo. Um deles está aqui, o próprio Giovanni, eu citaria o Matheus Volcan, o Maicon, toda a gurizada da ecologia da Católica, que são uns batalhadores nível monstro, assim, né? Os caras super batalhadores. E a gente foi vendo que a gente tinha um monte de informação arqueológica, ambiental, ecológica, que poderíamos, então, com esse monte de informações novas, porque era uma gurizada trabalhando, fazendo seus mestrados, seus doutorados, com esse monte de informação nova, a gente podia, então, fazer frente às licenças ilegais de instalação, de operação, enfim, que a empresa tinha. E foi o que a gente fez. A gente começou a compor laudos, relatórios, e apresentar para o Ministério Público Estadual, Federal, IFAM, FEPAM, todos os órgãos envolvidos com licenciamento, e a gente começou a municiar esses órgãos, então, com informações científicas e técnicas, demonstrando que o Pontal da Barra, primeiro, é um banhado. Então, o professor da Católica me ajuda, o Antônio Cruz, tem um laudo super importante de umas 15 páginas mostrando isso, que aquilo é um banhado, porque foi uma das questões técnicas dos anos 90 que permitiu a construção do loteamento Pontal da Barra, é se aquilo era um banhado ou não, que a gente acabava de falar, né? Sim. Se é um banhado urbano, se é uma área alagada, intermitente, enfim. Ele mostrou que dá para fazer um parêntese e o Luciano explicar legalmente o que é um banhado. Essa é uma definição complicada, né? Principalmente para quem está atrás da cadeira aqui fazendo licenciamento, embora eu não seja um licenciador. Eu trabalho em outra área dentro da secretaria, mas o pessoal do licenciamento lá da FEPAM e tudo mais. Porque o Código Florestal, né, que seria a nossa a legislação máxima para definição de áreas de preservação permanente, né, e outras coisas, ele não cita o termo banhado. Né? E a explicação é porque os termos mais regionais devem ser de legislação regional. E o banhado, como só é escrito aqui, né? Só é falado em banhado aqui no Rio Grande do Sul. O banhado, a palavra banhado, né? Muita influência, né? Do Uruguai, né? Claro. Então a gente, do espanhol aqui, né? Então a gente, somos só nós que falamos em banhado, né? E aí o banhado ficou de fora do Código Florestal. Não, tudo bem. Eles falam em várzea, se fala em apicum, se fala em áreas úmidas, mas não é banhado. Mas e daí, essa área, ela poderia ser encaixada dentro da legislação em qual dessas categorias? Ela é uma área úmida, né? São as áreas de várzea, né? As áreas alagadas. E então, o Estado, né, demorou muito para sair uma resolução definindo o banhado. E aí ele define o banhado hoje com uma resolução do Consema, né? Com espécies características do que é um banhado, né? Tanto da fauna quanto da flora. Para tirar um pouco, desmistificar isso. Porque principalmente os urbanos, e o Pontal se enquadra um pouco nisso, os banhados urbanos entram muito no questionamento, se isso é natural ou se isso é um banhado artificial. Então, muitos dos casos, né, o empreendedor chega diz, não, isso é artificial, isso foi, né, por ficar ilhado, né, uma parte mais baixa, acabou acumulando água, vindo uma vegetação típica, né, característica dos ambientes dos banhados naturais, e virou um banhado, mas não era um banhado originalmente. Então, não é uma área de preservação permanente. E podemos aterrar e construir em cima. Então, é uma briga que tem, né, na legislação, e principalmente nos urbanos. Né? E foi exatamente isso que o José Antônio Cruz, então, criou, né, escreveu um laudo, demonstrando exatamente, por A mais B, que aquilo é um banhado e que se encaixa na legislação. Então, foi uma peça fundamental para a gente municiar os órgãos licenciadores para reverter a licença a todas as licenças que a empresa tinha, na verdade. Outra peça fundamental foi, então, a questão arqueológica, a gente identificando 18 sítios arqueológicos e também municiando os órgãos. E outra peça absolutamente fundamental foi, que, né, vai se desenvolver no doutorado do Matheus Volcan, inclusive, e outros colegas que estudaram, os peixes anuais, que são duas espécies de peixes anuais, que eu nunca vou lembrar do nome delas, porque são aqueles nomes científicos difíceis de dizer, e que estão presentes no, no banhado do Pontal da Barra e só existem lá. São os ditos peixes azuis? Peixes azuis eu acho que nunca vi, não. Eu li em algum lugar peixes... Os dois têm um pouco de azul, mas... Australebius nigrofasciatus e o outro não vou lembrar. Então a gente conseguiu criar esses elementos científicos e técnicos para municiar os órgãos. E com isso a gente começou literalmente a reverter a situação. Porque o Ministério Público abraça a causa, isso lá pelos idos de 2008, 2009, não vou lembrar exatamente das datas agora, abraça a causa e vai para cima, tanto do empreendedor quanto do órgão licenciador, que é a FEPAM, abre uma ação civil pública que já foi ganha, então, em primeira instância. A gente já ganhou a causa em primeira instância, até onde eu sei, não foi para uma segunda instância ainda, né? Então, hoje, que ainda cabe recursos, né? Tanto a empresa quanto a FEPAM foram sentenciadas, a empresa a não poder construir, então, inclusive, ter que arcar com algumas consequências em termos de retomada de ambientalização daquele espaço, né? E a FEPAM também foi sentenciada a uma multa e também não mais aplicar, não mais permitir a licença. Essa retomada de ambientalização que tu comenta é de áreas que começaram a ser urbanizadas. Exatamente, por exemplo, a construção de algumas ruas. O chamado recuperação de área degradada, né? Isso. Porque ela é considerada uma área degradada, claro. Né? A partir dessa intervenção. E eu não sei qual é a sentença, mas deve ser isso, né? Deve ser tenho a sentença, posso te mandar. Mas seria, no caso, numa avenida que foi construída, remover o sedimento dali? Isso aí. Mas isso não geraria um impacto maior na área? Retirar, entrar com máquinas para remover o sedimento que foi colocado lá? É que todo o projeto ele precisa passar por uma aprovação. Então é um projeto também, né? Vai passar pelo órgão licenciador e vai ter medidas, né? Tanto para mitigar a intervenção anterior, quanto essa intervenção que vai procurar minimizar o impacto, né, decorrente. E atualmente a situação é a seguinte, muito a gente brigou individualmente, também utilizando as instituições que a gente representa, universidades, Católica, Federal, órgãos ambientais, ONGs locais, né? E faz muito tempo que eu venho discutindo com os meus colegas, especialmente da Universidade Federal de Pelotas, que assim, a gente está colocando o nosso CPF, o nosso nome particular na situação. A gente precisa se proteger, de certa forma, e utilizar as instituições públicas ou privadas, enfim, que têm um grande interesse na preservação desse espaço. Então, faz 2 anos, pelo menos, que inclusive eu e o Giovanni começamos a chamar a universidade para discussão, né, através de uma pró-reitoria de infraestrutura, e conseguimos então criar um projeto, uma comissão, na verdade, que a intenção é escrever, colocar na mão da prefeitura, digamos assim, um projeto de unidade de conservação do Pontal da Barra. As nossas discussões que houveram então com essa grande comissão, super ampliada com especialistas, é de que o Pontal da Barra não contempla, apenas o espaço do loteamento contra o Pontal da Barra, não contempla uma unidade de conservação como a gente gostaria de ter. Então a gente ampliou essa área pensando em toda a margem do Canal São Gonçalo até a Chácara da Brigada. Então a ideia é que todo esse espaço que envolve banhados, campos e dunas que vão até a Chácara da Brigada, tem um projeto que a gente pode colocar na internet até para as pessoas verem, tem um grande polígono de uma unidade de conservação dentro do município de Pelotas. Isso está sendo negociado com universidade e prefeitura. Em algum momento a gente vai ter uma resolução do que vai se fazer em termos de unidade de conservação. Talvez, Giovanni, seria interessante um de vocês dois comentar qual o modelo de unidade de conservação e o porquê que foi escolhido esse modelo de unidade de conservação. O modelo está sendo discutido hoje, né? Mas está mais... quem está discutindo a proposta está mais convicto que seja um refúgio de vida silvestre, né? Porque é uma área que, por o Pontal, está numa área urbana, está dentro de um contexto ali de loteamento que também tem uma função do turismo, né? O Laranjal é lazer. E o Refúgio de Vida Silvestre, ele se presta também para visitação, né, para o lazer. Então, ele vem a favorecer também que as pessoas usufruam, né, do ambiente natural, de uma forma ordenada, claro. E segue uma unidade de proteção integral, né? Que está dentro dos dois grupos aí que está na lei do SNUC, né? A proteção integral e uso sustentável. Então, essa é uma proposta, né? Já tem essa discussão dentro do grupo. É claro que isso, depois, quando for aberto, né? Nas audiências públicas, e a própria prefeitura também vai se manifestar, essa discussão vai ser ampliada. Mas hoje é o modelo que a gente enxerga mais adequado àquela área do Pontal. Essas discussões da unidade de conservação, Rafael disse, começaram há 2 anos, mas assim, efetivamente faz menos tempo que isso aparece fora dos grupos de trabalho e aparece para a mídia, né? Eu acho que eu ouvi falar nisso há menos 6 meses, talvez. E que é, né, eu não sei exatamente o PEN que está a conversa, mas é um assunto bem recente mesmo, né? Isso tem a ver com... Bom, a gente sempre ficou batendo na porta da prefeitura, porque a prefeitura seria... A Prefeitura Municipal de Pelotas seria a grande responsável pela criação de uma unidade de conservação. Né? Havendo interesse da prefeitura, as coisas poderiam se resolver muito mais facilmente. Então, faz tempo que a gente bate na porta da prefeitura e sempre tem aquela resposta: sim, temos que discutir, sim, sim, sim, sabemos da importância do Pontal, né? E a coisa nunca avançou. Então, a gente criou esse grupo dentro da universidade, que é uma comissão, faz 2 anos, então é um grupo, digamos, a portas fechadas, né? Algumas pessoas foram convidadas, outras pessoas foram chegando na universidade, da universidade especialmente, né? Que a ideia é a criação de um projeto de unidade de conservação para que a prefeitura possa apenas executar ou discutir os elementos desse projeto de unidade de conservação, mas executar com propriedade técnica e científica, porque a universidade pode se colocar como uma promotora, digamos assim, dessas questões, né? Foi esse o nosso ponto principal. Bom, aí claro, primeiramente a gente teve aí um ano e pouco discutindo internamente modelo de unidade de conservação, tamanho da unidade de conservação. A gente levou muito em consideração os impactos, as consequências de criação de uma unidade de conservação. Isso não é uma coisa que a gente foi lá e tirou da cartola. A gente conversou muito sobre o que significa ter, em termos legais, uma unidade de conservação dentro da cidade de Pelotas, né? Para todos os processos de licenciamento, né? Pelas áreas de amortização, de criação de um conselho de coordenação dessa unidade de conservação. Então, isso foi algo muito discutido. Isso chegou, então, a essa proposta de uma área de refúgio silvestre, que acho que faz um pouco mais de 6 meses que está na mídia, digamos assim, que os jornais estão cobrindo essa proposta da universidade com a prefeitura. Bom, isso agora, até, se eu não estou enganado, está na mão da prefeitura, né? Está na mão da secretaria. É, final do ano passado, né, a gente apresentou a proposta, né, para prefeita e secretário. E a partir daí, né, foi entendido por parte deles que teria viabilidade, né, a criação da unidade por parte da prefeitura. E a prefeitura tomou a frente, digamos assim, do processo, né? E aí esse grupo, ele se transferiu para a coordenação da prefeitura, né? Pelos técnicos da Secretaria de Qualidade Ambiental. Então, eles é que hoje coordenam o grupo, né? Mas segue mais ou menos o mesmo pessoal, formulando essa proposta técnica, né? Para os nossos ouvintes entenderem, a universidade, ela faz assim, do ponto de vista teórico, a criação dessa unidade de conservação. Vai ser um refúgio de vida silvestre, não vai ser uma reserva biológica, não vai ser uma, né, não vai ser um parque, enfim. Aí isso vai para a prefeitura, que vai viabilizar isso, que vai desapropriar as áreas, que vai transformar ela. Unidade de conservação, ela é criada pelo poder público. Sim. Né? Em uma das esferas, né? Seja municipal, estadual ou federal. No nosso caso aqui do Pontal, se fala em uma unidade de conservação municipal. E no caso do refúgio de vida silvestre, ele não tem a necessidade das áreas, né? Das propriedades, dentro da poligonal, dentro do interior dela, serem públicas. Tá? Ele é uma unidade de proteção integral, porém as terras podem ser particulares. E o proprietário, ele só tem que estar adequado, né, de acordo com, né, as regras do manejo para aqueles ambientes ali. Claro que no momento que o proprietário entender que o que é proposto para dentro do refúgio não se enquadra a atividade econômica dele, claro, ele vai entrar em discussão com a prefeitura para a venda dessas áreas. Né? Daí o órgão gestor da unidade de conservação, no caso da prefeitura, aí tem que adquirir essas áreas. Né? Mas na, fora disso, ele pode seguir ali com a sua atividade econômica, desde que ela se esteja de acordo com o plano de manejo, da unidade de conservação. E esse plano de manejo ele é praticamente elaborado já, a partir de todas essas pesquisas que o Rafael vinha comentando. A base, o conhecimento teórico, a base tem toda aí. Né? Então, e a partir do que se tem de dados, aí é só traçar as regras de manejo, que sejam mais adequadas à preservação, a questão dos peixes anuais, as espécies endêmicas, ameaçadas, aí o plano de manejo vai se adequar a isso, Os alvos de conservação, embora a conservação seja total de toda a área, mas temos os alvos de conservação, e aí tem uma lista de espécies ameaçadas, extinção, espécie endêmica do local, e a gente vai escolher alvos, que vão ser os guarda-chuvas para esse manejo. Alguém poderia explicar exatamente qual é a área desejada para essa unidade? Não é só a área do Pontal, a beira do canal, ela pega áreas úmidas, pega áreas mais elevadas, mais ou menos assim, para a gente entender quais seriam os limites dessa unidade desejada. Os limites que estão no papel mais consolidados seriam da margem do Arroio Pelotas até a margem da Lagoa. Como limites leste-oeste extremo, limite leste a lagoa, limite oeste os últimos meandros ali, os últimos 2 quilômetros do Arroio Pelotas. E em sentido sul, obviamente, é o canal São Gonçalo. Uhum. E no norte é que é mais recortado. Quer dizer, os limites leste, oeste e sul são todos por água. A Lagoa dos Passos de um lado, o Arroio Pelotas do outro e o sul São Gonçalo. Aí o norte é um limite seco, que o limite seriam as áreas urbanas. As áreas já urbanizadas, consolidadas, seria mais ou menos isso, grosso modo. Aí, claro, esses ajustes. Os fundos são, do bairro Recanto de Portugal. Recanto de Portugal. Las Acácias. A própria avenida ali, a estrada. Aquele banhado que vai até a beira da avenida, ele faria parte da. Qual banhado? Depois do Recanto de Portugal, antes do Las Acácias, tem uma área úmida à direita, para quem está indo em direção. Aquele triângulo, ele ficou no limbo, ora ele estava dentro, ora não. Aquele triângulo que tem um banhado grande, mas ele fica até colado na estrada ali. Uhum. Entre o Recanto de Portugal e o Las Acácias ali. Ele é um pedaço de banhado que ele tem uma conexão muito estreita com o restante, com a área principal ali. Então essa conexão estreita deixou a gente, deixou o pessoal um pouco na dúvida se o ideal era anexar aquilo ali. Ele pode ser argumentado como uma área artificial? Eu não diria que ele é artificial, acho que ele é banhado, mas ele já tem uma interferência, pelo próprio recanto, Uhum. Que já começa a fazer uma barreira também, a ilhar ele. E a estrada do Laranjal, faz um efeito de barreira e aumenta o volume de água. Inclusive, na proposta tem um desenho também da zona de amortecimento, que está lá dentro da lei, que é uma área para diminuir os impactos, na unidade de conservação. E esse corredor pega um pouco da zona de amortecimento, que está sendo desenhada também. Mas tem um remanescente importante ali, um banhado de palha, um banhado de turfeira, que não tem água aparente. Atrás ali daquela tem um pessoal que vende frutas ali, mais próximo da entrada das Acácias, aquele banhado ali para trás é um banhado interessante. E aí tem esse banhado de águas abertas, que é esse que tu fala, que encosta na estrada, que tem uma fauna típica também de banhado, que também é importante. Só que a gente não deu devida atenção a ele, Mas talvez tenha que ser... Até porque também tem que se pensar num desenho, Sim. Ia ficar como ele tem estreitamento, chegar ali, ia ficar um desenho meio... Fácil de literalmente manejar, Recortes, Sim. Entre os efeitos de bordo e tudo mais. Então, melhor uma coisa mais... Bueno, a gente está chegando no final do nosso segundo bloco. O Rafael Milheiro escolheu uma música do Ten Years After para a gente tocar, I'd Love to Change the World. Não sei se você quer falar um pouco sobre a tua escolha sonora. É uma sonora. Música de uma época Woodstock, em que a ideia era tocar fogo em tudo. É meio que o sentimento que eu tenho ultimamente. Sim, senhor. Let's burn everything. Vamos tocar essa I'd Love to Change the World in 10 years after. Cara, fogo já estão tocando. Years after. Looking pretty rosy right now. Got a new label on Columbia Records, which is a good trip. Musically, we just head where we've been heading all along. It's just one long search to find what we think's right. We do whatever we feel like doing at the time we do it. Rádio Com 104.5 FM. Ligue e participe. Programa Holofote no Olho. Viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Compartilhar este momento com você. Repleto de histórias e tradição, o Cartório Lorenzi renovou seu ambiente de trabalho para melhor atender seus clientes. Mais privacidade, conforto, acessibilidade e segurança alinham a qualidade do serviço que você já conhece à modernidade desse novo empreendimento. Endereço 7 de setembro 151. telefones 3222-2203, 3225-4974. Cartório Lorenzi. Confiabilidade sempre. Restaurante ecológico, em parceria com o agricultor e o consumidor, promovendo a saúde da terra e do ser humano. Buffet da Balança diariamente das 11h30 às 14 horas. Eco, Restaurante ecológico, na Rua Gonçalves Chaves 708, entre 7 de setembro e General Neto. Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Boa tarde, ouvintes. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa Nós, Nós Outros de hoje. Estamos hoje aqui falando sobre unidade de conservação, sobre banhados, com os convidados o Rafa Milheiro, o Luciano Soares e o Giovanni Natigalli. Quero chamar para esse bloco uma conversa sobre a importância das unidades de conservação, né? O que elas significam, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista científico, do ponto de vista ambiental, para a população que pode fazer uso dela de uma maneira ou de outra, né? Acho que o Giovanni pode começar falando isso para a gente, né? E depois a gente segue a conversa, né? Pois é, então as unidades de conservação, um dos objetivos dela, aliás, o principal, é resguardar, né, a biota, resguardar o conjunto da fauna e da flora e mais o meio físico, né, o meio abiótico, ou seja, os seres vivos e a estrutura geológica, seja lá se forem montanhas, coxilhas, campos, águas, enfim, que estão dentro daquele polígono, no sentido de buscar perpetuar as espécies que estão ali e também representar para as futuras gerações a amostra dos ecossistemas. Por que que se faz isso? Porque fora dessas unidades de conservação não é garantido que se consiga, né? Inclusive é uma certa contradição da sociedade, isso o José Lutzenberg falava, né, que é um... As unidades de conservação, a existência dessa figura chamada unidade de conservação é um atestado de incompetência do ser humano, no sentido de conseguir viver, né, de forma sustentável, equilibrada com o meio ambiente, porque ele tem que reservar uma área de si mesmo. Então, a unidade de conservação é um atestado. Nós estamos criando unidades onde nós temos que, ou não podemos entrar, ou então temos que ter um protocolo todo de ação, de manejo para essas áreas que... são muito diferentes das ações que a gente faz em áreas de agricultura, em áreas urbanas. Ou seja, a gente está até atestando que não sabemos, né, como viver no mar, como sabem os povos tradicionais e, né, indígenas, que sabem viver de uma forma sustentável, pelo menos dentro de grandes áreas, de áreas suficientemente grandes, eles sabem como manejar de forma sustentável. Agora nós não sabemos, a sociedade, né, o caucasiano, o europeu que veio para cá não sabe, ele é um incompetente nesse sentido. Então é um atestado de incompetência realmente uma unidade de conservação. Oh, eu vou reservar essa área aqui 10 mil hectares porque eu não sei onde eu meto a mão, eu destruo. É isso que a gente faz, né? De fato é isso. Então é uma forma de só, estou reservando, né? Agora, por que se reserva essas áreas? Porque existem conjuntos de serviços ambientais prestados, como água, né, lençol freático, polinização, né, a própria questão do ar puro e também o banco genético que as espécies representam, né? Por que conservar uma espécie? Em geral, as pessoas intuitivamente pensam assim, conservar uma espécie é interessante, ninguém é contra a conservação das espécies, né? O empresário mais destrutivo, digamos, as empresas mais destrutivas, esses empresários, eles não são contra o meio ambiente, eles simplesmente querem lucro. Eu conheço, né, pessoas que do ramo empresarial, que adoram a natureza, adoram observar aves, observar animais, mas a atividade deles é destrutiva por uma questão do contexto competitivo, né, que o capitalismo induz, né, a sociedade a trilhar. Então, é uma dificuldade que a sua irmã tem de conseguir fazer essa, essa conciliar essa forma de conduzir as nossas atividades com a conservação da natureza. Então, então as pessoas, não, é, não existe gente contra a natureza, é simplesmente a favor, né, do primeiro lugar da sua sobrevivência. E a nossa forma de sobreviver é competitiva, é todo mundo se acotovelando, competindo para sobreviver no mercado extremamente competitivo, né, que vença o melhor, é uma selva também. Então, o que nada torna o ser humano não muito diferente de um grupo de leões na savana africana, onde o grupo A e o grupo B competem. No dia que ocorre uma seca e o grupo de leões A tem o seu território todo seco, ele vai tentar invadir o território dos, do grupo B. E aí dá guerra, dá competição. E isso é o que acontece entre as empresas, entre, na nossa sociedade é cheio disso. É difícil as pessoas enxergarem essa competição. Então, essa nossa forma predatória, competitiva, né, que não nos diferencia dos outros animais, por isso somos, né, plenamente iguais a eles nesse sentido, ela é que torna inviável manter áreas bem preservadas junto, né, das ocupações humanas. Por isso se cria as unidades de conservação, como uma forma, como o José Lucemberg disse, é uma forma de proteger áreas do nosso próprio índole predatória. Né? E aí, então, essas unidades elas têm esse objetivo de conservar essa biodiversidade, porque há uma percepção na nossa sociedade que a gente tem o dever moral de conservar as espécies, por um valor intrínseco delas, mas também pelo valor utilitarista. Ou seja, o valor de serviços ambientais, o valor, uma espécie pode ter algum potencial para medicamento, algum potencial para alimentação, enfim, é um banco genético. Então, autoconservar uma unidade de conservação, tu tens um banco de espécies conservadas ali, né? Ou potencialmente conservadas. E um dia a humanidade pode se usufruir disso. Né? Mas, a princípio, as espécies têm, por existirem, elas têm direito de existir. Então, é o valor intrínseco. A unidade de conservação atende isso, mas ela também pode estar contemplando um valor muito mais utilitarista, que pode envolver, enfim, a manipulação de certos princípios ativos de plantas para produção de medicamentos no futuro. E no caso do Pontal da Barra, tem espécies que, tem uma espécie que foi pesquisada por uma professora da URGS, que ela tem princípios antivirais, que é a açucena do banhado. Quer dizer, ela pode ter uma cura de um vírus que nem se conhece ainda. Por isso que se preserva os bancos genéticos. Agora a gente não tem problemas, ou tem alguns problemas que conhecemos a forma de sanar eles. Mas no futuro, né, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a mil anos. Daqui a pouco alguma espécie que está preservada na unidade de conservação, ela pode servir para curar algum, produzir algum medicamento, né, ou algum princípio ativo que leve à produção de algum bem qualquer com uma grande utilidade para a humanidade. Então, preservar bancos genéticos é como tu preservar uma biblioteca, é como tu preservar um grande banco de dados que vai auxiliar. Então, não preservar isso é uma grande imprudência, porque essas espécies vão eventualmente serem necessárias. No momento que tu extinguiu elas, aí não há mais condições. E no caso do Pontal da Barra, temos espécies que têm essa utilidade também, tem espécies que servem inclusive para alimentação humana, muitas espécies de frutas, animais também que poderiam ser usados, mas no caso do Pontal da Barra, o que mais chama atenção é a preservação para o patrimônio genético, no sentido da biodiversidade brasileira ser perpetuada. E para isso, o foco são nas espécies endêmicas, né? O foco é nas espécies endêmicas e ameaçadas. E no caso do Pontal da Barra, temos 42 espécies de ameaçadas até o momento, provavelmente vai passar de 50, conforme as pesquisas andarem, mas temos 3 espécies endêmicas dali, que é uma espécie de margarida, uma flor bonita, amarela, que ocorre na não é só do Pontal da Barra, ela ocorre entre Pontal da Barra e a Z3, mas é só nessa faixa de areia. Tá? E uma espécie de peixe anual, que é o Australebias nigrofasciatus, que tem nos banhados do Pontal da Barra. Ele não ocorre no lado sul do canal São Gonçalo, lá tem uma outra espécie. E uma espécie de cobra de vidro, não é uma cobra, ele é um lagarto, mas chamam de cobra de vidro porque ele não tem as patas, parece uma cobra, que foi descrita por colegas da FURG em 2017, e que a única população conhecida dela está ali no Pontal da Barra, bem naquela parte do trapiche, ali na beira do banhado, entre a praia e o banhado. Né? Então, são 3 espécies microendêmicas, que se dizem endêmicas de uma região muito restrita, e outras espécies endêmicas no sentido mais amplo. Né? Tem espécies endêmicas da Mata Atlântica ali nas matas do Pontal da Barra, que ocorrem lá desde o Rio de Janeiro até aqui. Né? São endêmicas de uma parte maior, mas são endêmicas também. Né? E tem espécies que são microendêmicas, que são essas que só ocorrem naquele lugar. Então, essas espécies microendêmicas, particularmente, elas podem ser exploradas do ponto de vista turístico, para visitação, para conhecer a tal da margarida essa da praia, conhecer o Peixanol, conhecer essa área com essa riqueza. Então, muitas unidades de conservação, né, aí eu acho que o Luciano pode nos complementar, elas são atrativas para conhecer essa biodiversidade. Tem gente que viaja muito. Existe na Argentina um parque chamado Costanera Sur, que é 350 hectares de área conservada ali perto do Puerto Madero. E essa área é visitada por mais de 600 mil pessoas anualmente para justamente conhecer essa biodiversidade, as espécies, os ecossistemas ali. E são recursos que são deixados na unidade. Gente que faz lanche, gente que passeia, gente que paga guias para observar essa biodiversidade. Então, há exemplos próximos, né, nesse caso de Buenos Aires, em que uma unidade de conservação ela pode dar um retorno financeiro até para onde está inserido, pode ter souvenirs, enfim, pessoas podem, artesãos podem fazer brinquedos, enfim, desenhos, objetos que possam ser vendidos com a temática ambiental. Isso existe na Lagoa do Peixe, tem um artesão que faz pequenos aves de durepox e aquilo vende como água. E isso tudo empodera as comunidades locais. Então, os pescadores, a comunidade local, ela pode se beneficiar disso, sendo uma parte dessa comunidade ser, né, empoderada como guias, né, e também como a parte artística também. Eu queria fazer uma pergunta que é exatamente sobre isso, sobre como a comunidade local ali, os moradores, tanto da área urbanizada do Valverde, como os pescadores que estão lá na margem de São Gonçalo, encaram a preservação do banhado. Nem falo na criação da unidade de conservação, mas só a necessidade de preservação do banhado, como eles interagem com esse lugar. Eu não sei se vocês têm algum estudo, se já foi feito algum estudo nesse sentido. Rafael tem mais uma percepção. Estudos formais não foram feitos. O que a gente tem são algumas impressões, digamos assim. Estudos formais, eu diria estudos que foram publicados com entrevistas estruturadas, com a metodologia da etnografia, enfim. Isso não foi feito ainda, o que é uma falha nossa. Mas a gente, como vive indo para o Pontal, o Giovanni, por exemplo, é o quintal da casa dele, né? Então a gente tem uma série de impressões, e as impressões elas são as mais variadas possíveis. Tem muita gente que pensa de uma maneira mais imediatista, né? De que bom que vai ter a urbanização do Pontal da Barra, porque eu vou ter água, luz, vou ter uma estrada mais adequada, vou poder, né, vai ter um bairro, então vou botar um posto de gasolina, vou botar uma lanchonete para vender cachorro-quente. As pessoas pensam, né, a profundidade da ideologia dessas pessoas e a profundidade do bolso delas. Ou seja, elas vão ter um impacto imediato na vida delas. Outras pessoas já têm uma perspectiva mais de longa duração, entendendo a necessidade, o serviço que o Pontal da Barra, que o banhado do Pontal da Barra, presta para essas pessoas, exatamente porque essas pessoas moram lá, e essas pessoas quase que anualmente, ou pelo menos de 2 a 3 anos, elas têm as suas casas alagadas quando sobe as águas da lagoa, né? Então essas pessoas já perceberam que, com o banhado existindo, a gente tem uma lâmina d'água que sobe e avança sobre as nossas casas. Sem o banhado isso vai ser muito pior, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma moradora relatando que toda vez que acontecia de se colocar caminhões de areia no banhado para fazer as estradas internas que ainda existem, que esse é um dos motivos da mitigação que vai ter que existir, o pátio dela ficava cheio de escorpião, de aranha, né, de animais peçonhentos, as mais variados, que podiam atacar as pessoas. Claro, óbvio, né? À medida que a gente bota um monte de caminhão de areia no banhado, esses animais vão se refugiar em algum lugar. E eles vão para a casa das pessoas. Então, muita gente já percebeu que o banhado, sim, tem um serviço aí que ele presta para a gente, e ele tem que ser mantido lá da maneira como ele está. Então, existem essas impressões que a gente tem. Não existe um movimento uníssono. A escola do banhado, a escola do Pontal da Barra é super solícita, digamos assim, super demanda a causa de preservação, leva as crianças para visitarem o Pontal Barra e tal. Então isso é uma coisa interessante que o Giovanni estava comentando. O banhado do Pontal da Barra e toda essa unidade de conservação que a gente está propondo, ela é uma grande área, um grande laboratório científico. Uma das coisas que eu fui percebendo ao longo desse tempo é o tanto de gente, não só das universidades federais e católica de Pelotas, mas o tanto de gente de várias universidades do Rio Grande do Sul, pelo menos, que tem os seus projetos de pesquisa no Pontal da Barra. A gente foi conhecendo essas pessoas, foi vendo que existe um pool de pesquisadores muito grande. Então, o laboratório... Aquilo lá é um laboratório científico, né? E é um laboratório que pode ser... É um espaço que pode ser... pode ter um potencial turístico gigantesco e um potencial educativo gigantesco, né? Eu consigo imaginar, assim, na minha cabeça está pronto, né? O projeto de unidade de conservação do Pontal da Barra. Com um pórtico de entrada, as pessoas pagando uma taxinha, eventualmente, ou não pagando taxa nenhuma, mas, enfim, tendo a possibilidade de ir lá reconhecer várias espécies de aves, de flora, de fauna, né? Onde que a gente tem essa oportunidade no Rio Grande do Sul? No sul do estado. De a 10 minutos do centro da cidade de Pelotas, você pegar um ônibus e ir para um lugar absolutamente fantástico, com um chimarrão debaixo do braço, dando uma volta com um cachorro, visitar sítios arqueológicos da história indígena de regional do Pampa, de 2.500 anos, vendo, né, com aquelas torres para observação de pássaros, a gente poderia montar tudo isso. Então, quer dizer, basta o poder público ter vontade. É, e as unidades de conservação, elas também têm um papel, é algo mais recente, mas que está trabalhando bastante nisso, que é um papel de promover o desenvolvimento no seu entorno, né? Principalmente com essas populações mais desassistidas. E ali tem uma comunidade carente, ali de pescadores, né? E a própria administração da unidade pode trabalhar num processo de valorizar o produto deles, né? Porque o produto deles vem da natureza, né? Vem do Pontal. O Pontal também é um criatório de peixes que vão acabar vindo para o Canal São Gonçalo, para a Lagoa dos Patos. Então, né, na forma de identidade, né, selo, né, pescadores do entorno do Pontal, né, o produto ali, né, que eles comercializam, seja na parcelaria, a gurizada que pode virar um guia, né, pode passar por um treinamento e chegar ali o turista e pagar para o menino, né, para a menina, para o adulto, fazer um passeio, conhecer a área do Pontal, né, nas áreas definidas para isso, né, ele apresentar o Pontal. O próprio pescador pode fazer um translado ali pela costa do Pontal, pelo São Gonçalo. Então, são diferentes oportunidades, né, que as unidades de conservação começam a proporcionar para quem está no seu entorno, né, e para a própria prefeitura ali, que pode solucionar talvez um problema, né, melhorar uma condição de vida de uma população que está ali também desistindo. Sim, em vez de pensar a criação da unidade de conservação como um empecilho, como, né, como uma oportunidade. Como uma oportunidade. E as pessoas que moram lá serem os principais agentes da preservação. Né? E estarem trabalhando pelo funcionamento da unidade de conservação, sim, pelo fim dela. Essa é uma postura, né, que vem, né, da esfera federal. Nós no estado também estamos buscando mais isso, de que as pessoas se apropriem da unidade de conservação, né? Que a unidade de conservação não seja uma fazendinha ali do poder público, né, que tem dois, três servidores que fecham a porteira e aqui ninguém entra, aqui ninguém toca, né? É uma postura diferente, né? As pessoas têm que se apropriar disso, porque não adianta a gente preservar, mas não conhecer, né? Não se sentir dono daquele ambiente, não usufruir dele, né, da maneira mais adequada, adida, sustentável. Então, eu acho que é uma oportunidade. Claro que é um trabalho, né, a longo prazo, né, mas pode gerar bons frutos, né, para uma área que hoje é uma área, inclusive, de conflito. Né? Sim. Porque é loteamento, não é... Né? Mais. Vocês têm alguma ideia de cronograma de trabalho para a instalação da unidade? Hoje ela está sendo pensada dentro da prefeitura, mas existe um cronograma, assim, temos 5 anos para tirar isso do papel, temos 10 anos para tirar isso do papel. Existe alguma ideia de... Aí eu te falo pela minha experiência. As caras de vocês foram ótimas. Pela minha experiência de servidor, né, da Secretaria do Meio Ambiente, gestão de unidade de conservação. De uma unidade que foi criada em 75, né? Tem todo um histórico de abandono. Mas isso é tudo muito lento, porque depende de recurso, né? Mas no caso do município, né, com uma universidade apoiando, né, aí com todo um aparato técnico, eu acho que é algo que pode Sim, a universidade poderia oferecer os profissionais. Os profissionais, né? Não necessariamente recurso, né? O recurso é geralmente o que peca, né? É o que trava determinados processos, né? Não é uma unidade muito grande, né? Quantos hectares seria esse desenho ideal? A proposta passa um pouco dos 700 hectares, né? É isso? 850 hectares. Essa área litigiosa, que é o Pontal em si, ela é menos de 200 hectares, né? É em torno de 100, eu acho. 100 hectares. 100 hectares. Então seria um salto de área bem considerável, né? Sim, sim. Para até o Arroio Pelotas, né? Sim. A questão é que uma das primeiras propostas do primeiro polígono, uma das primeiras propostas foi minha, inclusive. Eu estava muito mais preocupado com essa questão arqueológica, né? Das áreas de ocupação indígena e tal. Mas o pessoal da biologia, que está aqui presente, inclusive, foi convencendo o grupo, especialmente a mim, né, que a unidade tem que fazer sentido do ponto de vista ambiental. E eles estão absolutamente corretos. Essa questão de fluxo gênico entre animais e diferentes ambientes que tem ali, de dunas, de campos, de banhados, de áreas alagadas, de banhados intermitentes. Então, tudo isso tem que ser um grande mosaico ambiental para ter uma justificativa técnica consistente para a gente convencer o poder público. Agora, em termos de cronograma, pergunta para a prefeita. Pergunta lá, bate na porta da prefeitura e pede. E aí, nós já fizemos a nossa parte. A gente, né, fez uma grande discussão, apresentou um belo de um relatório, que eu diria, esquecemos de lembrar, então, uma pessoa super importante no processo foi o Marcelo Dutra, que é um professor da FURG, que super ajudou e que finalizou, e que, né, de certa forma, coordenou grande parte dos trabalhos dessa comissão. O relatório foi entregue. Então, existe um projeto de unidade de conservação muito bem embasado do ponto de vista técnico e científico. Pergunta para a prefeita. Os argumentos para criar são mais que suficientes. Claro. Bem, a gente está chegando no final do terceiro bloco. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final. Fiquem à vontade aí. Eu acho que seria chamar atenção para essa questão da oportunidade. Porque, do ponto de vista de justificativas, é muito comum as justificativas para uma unidade de conservação serem baseadas num argumento mais frágil. Ah, beleza cênica, ou então remanescente, bem preservado. Isso geralmente acaba, no final, ficando um argumento fraco. Agora, no caso do Pontal da Barra, não é um argumento muito forte, porque tem espécies que só tem ali. Então, do ponto de vista macro, assim, até do ponto de vista internacional, tem espécies que, se o Pontal da Barra for perdido, elas se extinguem. Uhum. Né? O risco de extinção dela passa a ser próximo a 100%. Então, isso, do ponto de vista global, é justificativa. Então, há justificativa global. E há também justificativa local. No caso da população local, as universidades, as escolas usarem a área como laboratório didático e de pesquisa científica. As pessoas da comunidade em geral como área de lazer, como área de visitação. De interação com o meio ambiente preservado, é uma outra justificativa. Então, o hall de justificativas, né, o leque de justificativas é muito grande, e isso é muito raro acontecer. Uma área com essa situação de proximidade com o centro urbano, ou seja, facilidade para visitação, com tamanha magnitude de importância. Então, isso é raríssimo, se não talvez quase único, acontecer. E então, por conta disso, é uma oportunidade. Né? Caso contrário, isso é perdido, né? Só que é muito comum, né? Isso eu não culpo a condução administrativa da proposta da unidade de conservação. É uma questão de política, de visão política geral, né? De que as unidades de conservação elas vão criar um conflito com proprietários, com gente do entorno. Mas isso é aí que falta coragem, né, dos gestores públicos, né, para fazerem isso. Então, geralmente tem que ter muita coragem, muita convicção. E essa convicção, ela não se instala, né, na decisão, no processo decisório do gestor público da noite para o dia. Esse convencimento tem que, muitas vezes, ser através de pessoas da confiança do gestor público. Então, tem um livro muito conhecido chamado Saudade do Matão, escrito, né, pelo pessoal lá do grupo Boticário, onde eles entrevistaram seis dos grandes figuras de conservação da natureza no Brasil na década de 50 para cá. E aí o que eles chamaram a atenção foi que as grandes unidades, as mais importantes unidades de conservação do Brasil, elas foram criadas porque um desses conservacionistas, ele era um almirante, né? O almirante Ibsen Guzmão, que era amigo, né, pessoal do presidente da República, no caso dos presidentes, né, que foi na época dos presidentes militares. Então, esse senhor, ele era um naturalista autodidata, o almirante Ibsen. Então, ele, conversando com o presidente, com os ministros, né, com a cúpula do governo na época, ele dizia assim: gente, vamos criar essas reservas, né, que são várias, eu poderia dar exemplo, mas não há necessidade agora. Serra da Bocaina, entre outras. Ele dizia para o presidente: criem, porque isso é importante. Como ele era amigo de confiança, o presidente: bom, se o Ibsen está dizendo isso, eu vou confiar. Eram criadas. Então, a gente, nesse livro é fantástico, é gritante, que mostra como as decisões políticas em termos de conservação no Brasil eram tomadas. E hoje em dia ainda são tomadas. É por confiança. Mas, por isso, houve uma série de... Começou com o argumento científico, que passou pelos técnicos, que chegou no almirante Guzmão, que também era interessado em conservação. E ele, como era amigo da cúpula política do Brasil, ele reverberava aquele argumento científico para os seus pares, e esses pares se convenciam, mas por causa da figura do Guzmão. Ou seja, se não são essas figuras próximas à cúpula, muitas vezes as decisões de conservação não chegam, porque o gestor público vai pensar: não, isso aí é preciosismo do cientista, do pesquisador, mas não. Por isso é importante ter essas figuras intermediárias até a gestão pública, para convencer, para mostrar a importância. Ou seja, esse convencimento, ele não se dá de uma forma abrupta, de uma forma forçada. É natural, mas para isso tu tem que ter pessoas de confiança. Qualquer um de nós prefere lidar com pessoas da sua confiança, não, esse eu confio, né, do que lidar com pessoas que tu não confia. Então, esse processo, ele precisa achar esses atores que façam esse caminho intermediário, de olhar no olho e dizer: fulano, cria a unidade de conservação porque os argumentos são sólidos, é necessário, não é brincadeira, não é preciosismo científico, é necessário, é mandatório. Então, isso, esse exemplo desse livro, né, com esse depoimento do almirante Ibsen, torna isso extremamente contundente, né, que o processo é assim, no Brasil, pelo menos. Eu só queria colocar que o processo de criação, ele sempre vai ter, né, os dois lados da balança, né? Vai agradar a alguns e desagradar a outros, né? Nós temos que mediar esse conflito aí, né? Temos que minimizar isso. As pessoas têm que entender que tem que ceder de um lado e outro ceder do outro. E as unidades de conservação no processo de criação, né, não é uma decisão fora as reservas biológicas, que o prefeito pode assinar o decreto hoje aqui e está criada a unidade. Elas passam por audiências públicas, né? Consultas públicas. Então, toda uma proposta, né, é apresentada para a população, que também vai opinar, né, vai entender o que está sendo posto, vai opinar, né, vai mostrar um pouco do que se acha sobre aquilo. E isso vem a chancelar até a decisão do ente, né, do município, do gestor do município. Então, acho que é importante essa discussão para a população se manifestar, né, inclusive pelo interesse, né, da unidade, né, entender isso. E vir outros segmentos. Hoje está dentro da universidade, que é algo científico, né, que está preocupada com essas questões, mas nós temos aí, né, setor do turismo, né, setor econômico, hotelarias, gente que pode enxergar também na unidade de conservação como uma possibilidade para alavancar seu negócio, né, setor de comércio. Então, eu acho que as possibilidades são múltiplas. A notícia, né, tem que vir à tona. Ela tem que sair do ambiente fechado aí, porque isso vai também ajudar a quem está atrás da cadeira lá assinar depois, ter mais noção do que vai fazer. Sim. E tomar uma decisão com a cabeça mais direcionada. Assim. Eu queria só lembrar, então, se tem alguém da prefeitura nos ouvindo, estamos esperando. Nós passamos 2 anos aí numa comissão compondo toda a argumentação técnica e científica, e estamos esperando vocês nos darem um retorno, né, das decisões que vão ser tomadas com relação à unidade de conservação do Pontal da Barra. O que eu vou falar pode ser um pouco chavão, mas assim, uma das coisas que me motiva e sempre me motivou desde o início dessa história toda, desde o início que eu estou envolvido com essa história toda, porque certamente tem muito mais gente aí para trás e a gente tem que escrever sobre isso um dia, né? O histórico de luta da defesa do Pontal da Barra. É, mas pensa nas demandas que existem para aquele espaço. Aquele espaço tem um grande potencial turístico, vou reafirmar isso que eu já falei há uns minutos atrás. E tem um grande potencial científico e, mais especialmente, tem um grande potencial educativo. Eu consigo imaginar escolas indo visitar sistematicamente, todos os dias ou todas as semanas, o espaço do Pontal da Barra. Onde que a gente tem uma oportunidade de fazer isso? Né? A molecada podendo seguir trilhas dentro do espaço do Pontal da Barra, visitar todos os animais possíveis, sítios arqueológicos, trazer um dado aqui, só para a gente finalizar, porque deve estar passando tempo já. No Pontal da Barra, há um tempo atrás... 2 anos atrás, foi publicado um trabalho meu e de colegas, um sítio arqueológico em que a gente identificou os vestígios de cachorro doméstico mais antigos do Brasil. Né? Um cachorro que teria sido domesticado, então, utilizado lá pelos indígenas há 1.700 anos atrás. Então vejam, e foi só uma coisinha, uma gotinha no oceano dentro das pesquisas científicas arqueológicas que a gente vem fazendo lá. Né? Imagine o tanto de coisa que a gente ainda tem para descobrir ou não descobrir, se for tudo destruído. Né? Então, chamar atenção para isso. Obrigado pelo convite, foi uma conversa bacana. Eu tenho muito a agradecer a presença de vocês três aqui no estúdio, né, para trazer esse debate à tona, todas essas informações foram dadas aqui hoje. Né? Essa sequência de programas tem temática como a água, abordou diversos aspectos, né, das águas, né, do ponto de vista... arqueológico, antropológico, se falou sobre a mineração no rio Camacuã, esse é o sexto programa, né? Então, eu acho que a soma desses programas dá quase que um dossiê sobre a nossa relação com as águas, né? Então, é mais um programa e foi muito rica a discussão aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. A gente já passou do nosso horário, dá para tocar mais uma música ainda? Dá. O Giovanni escolheu uma música pra gente, do Xangai, Matança, né? Pra encerrar o programa de hoje. E a gente vai tocar ela. Na semana que vem nós vamos ter o último programa sobre as águas, né? Nós outros, novamente às 18 horas do sábado que vem. E a gente conta com vocês, ouvintes, aí pra continuar prestigiando o nosso programa. E um bom final de semana a todos e até mais. Yeah! Tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata, haja vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau da Ruçoma, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Itaparacaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Galileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o